conheci essa banda em meados de 2007, 2008. E foi legal, porque no show já rolou uma ocasião da gente trocar o CD. Eu dei o CD meu pra eles, eles me deram o CD deles, que é um CD demo, assim. E é esse CD que a gente vai ouvir aqui no programa. Eu particularmente acho bem legal. Vale a pena prestar atenção no trabalho de guitarra, porque eu pretendo mesmo fazer o especial inteiro desse programa com o Churrasco Elétrico. E já que não temos notícias do mundo da música nessa semana, a gente pode, sei lá, sugerir uma indicação de discos e livros, filmes. Ah, fica à vontade. Você tem... ok, você tem... Espaço é todo seu. Tá bom, vai. O microfone está nas suas mãos. Vou ler o Máximo, por favor, que eu ganhei de presente. Deus que vos fala. A gente pretende assistir... Como chama o filme? Dark Shadows. Então, mas em português. Ah, eu não lembro. Sombras da Noite, né? Da Escuridão da Noite, não sei. Dark Shadows, do Tim Burton, com o Johnny Depp. E eu falei livro e filme, né? E... E disco? Disco. Que a gente tem ouvido? Então, eu tenho ouvido... Eu ouvi muito essa semana o disco do... Jair Naves, o... Foi que saiu, acho que há umas... Acho que semana passada saiu, semana retrasada, não sei. É um disco muito do caralho, assim. O cara é conhecido, né, pela sua banda anterior. É, e é conhecido aqui em Franca também. Ele bate cartão aqui em Franca desde a época do Ludovic. Pois é, acho que só na época do Ludovic, porque ele não tava fazendo nada depois disso, né? Ah, tá. E agora ele lançou esse disco solo, se eu não me engano, é o primeiro, não tenho certeza. E o nome do disco é... E você se sente numa cela escura, planejando a sua fuga, cavando o chão com as próprias unhas. Credo? É, bem intenso. Coube tudo isso na capa? Coube. É bem intenso. Mas não dá pra ver de longe, todo, né? Todo tem disco, que chegar bem pertinho pra ler. As letras são maravilhosas. E as músicas também, e dá essa sensação mesmo de algo. Eu gosto dessa coisa de você ouvir um álbum e ter essa sensação de que só aquela pessoa poderia ter feito aquilo. Uhum. Não por capacidade artística nem nada, mas porque é muito pessoal. Até a voz, né? Tipo, o cara não tem uma voz bonita, mas só a voz dele fez sentido naquelas letras e naquelas músicas, enfim. E eu também curto esses títulos, assim, né, intensos e gigantes, assim. Uhum. Eu gosto bastante. Poxa. Eu ia citar um disco do Otto, que tem um título que eu gosto, mas pra variar, eu esqueci. Mas é grande assim o título? É, não assim, é grande, é uma frase, é que acordei de sonhos intranquilos, algo assim. Ah, entendi. Bom, falando em grande, né, eu tô ouvindo muito Flaming Lips ultimamente, uma banda incrível que eu gosto muito. Eu tinha descoberto uma música deles de 6 horas de duração, né, baixei aqui, tava tentando ouvir, me esforçando pra ouvir. E depois, quão grande foi minha surpresa em descobrir que eles têm uma música maior que 6 horas de duração. Eles têm uma música de 24 horas de duração. Né, a gente não tem nada a dizer. É, ninguém vai ouvir essa música, né? A pessoa vai passar pra ouvir essa música, ela teria... Tipo, meio que aquela coisa assim, né? Eu não escuto a discografia dos Beatles inteira, por exemplo. Tipo, uma atrás da outra. Tipo, que um tem disco... menos de 24 horas, né? Um disco atrás do outro em sequência. Eu não escuto. Uhum. Então, vai sempre ficar essa coisa de... A prestação, ouvir um pedaço e depois ouvir outro pedaço. E ainda pior que isso é... Desistir, né? Porque vai chegar uma hora que você vai sentir vontade de ouvir outras coisas, assim. É. Mas enfim, tem que ser muito fã da banda, né? Também, se... Só fã mesmo, maluco, que ouve. Se os fãs da banda forem como todos os fãs de outras bandas que eu conheci, eu acho que eles são os únicos mesmo que ouvem. É, pois é. E o Flaming Lips, eu tava assistindo um documentário do Flaming Lips esses dias, bem legal. É uma banda que tem 30 anos, né? Não é pra qualquer um. Ah, mas ok, vamos então dar continuidade no programa. Fiquem com Churrasco Elétrico e logo mais tem mais. Até! Receitas da Semana por Chefe Tuizo. Yeah. você pode imaginar qualquer outra ideia.